Ei, o armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece a pistola, vai. A metralhadora. Bazuca. Granada. Parece a pistola. A metralhadora. Bazuca. Granada. Quando ela escuta o toque e começa a atirar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. O moral de Ibi Coara. Empinou, atirou.